63, 2, 7. 63, 7, outro Salvador, boa tarde, eu Janela 6227, pronto, já ficaram na gata. Eu Janela 2227, quanto tempo espera? Tá tempo, 2227. São 3367, no Solos 49, livre na Eco, chame 21, decimal 9. 219, Eco, 3367. Sonic 3367, ultrapassou a Eco, outro vai livrar na Fox, chame 219. Puxa na 6327, pista 1-0, autorizado decolagem, vento 150 graus, 049. Equipe de colagem, Janela 327. Vitorino Gilete no solo, aos 50, backtrack autorizado, chame livrando na Oscar. Tango 659, maintain position. Portugal 2513, having sight, running 1-0, clear to land, running Kennedy 1017 in this room, 40203 now. Cleveland 1017 in Portugal to 513. Challenge Echo. Liga-se a National Tax. O Jornal 6327, decolado aos 5, chama o controle no número 0, decimal 8, por favor. 1208, Xenia 37, vamos lá. Xenia 627, usar com Portugal no final. 6327, acima 6227, visão com o tratado final. Xenia 6227, após passagem do Portugal, autorizado na MT, pista 1-0. Após a passagem do tráfego da TAP, acima 6210, outra 6227. Índia Eco, chame na Papá. To 513 on the ground at 54, leave to your right. Taxi Golf, protect ground 121 decimal 9. My right on Golf and ground 129 at watch ground. 2513, I'm sorry up. Oceania 227, pista na zero, meu colégio autorizado, vento 100 graus, 05 horas. Pista com a Alfa 6227. Foi Salvador, ou no meio do dia? Alô, 659, Cleiton, na Nepal 8160. Cleiton, na Nepal 8160, bom, 6 Bom, no meio 20, possível. Informação, senhor, no meio 20, você está recebendo alguma informação de transponder do bom no meio 20? No momento negativo. Sim, obrigado. Papa, Papa, Challenge, a Eco, pistola 7, autorizando ele aí, MP. Oceania 6227, vinculado aos 5.000, chama o controle 120, decimal 8. 208, 6227, uma boa tarde, seu controle a todos. Corregou no 620, selecionamos a sua modalidade de transporte, por gentileza, cheque se recebe algum sinal. Negativo, vou no 620. Ok, obrigado. Alô, Alfa Charlie, possível. Ações do litoral, instruções para ingresso e pouso da nota. A fim de intenção de pista? A pista. A pista é a Unistretch. Ok. O Papa 1 Alfa Charlie Índia, tráfego no novo estado, mantém-se regra de voo visual, chame na final do nosso frente, abandone o lateral agora com o pela esquina e a porta desse que está na final. Tráfego avistado, pela direita no 17 autorizado pouso, vento 1, 40 graus, 0, 2, 11. Alfa Sali Yankee 7, em direção na base do ANSES. Charlie de Eco. Salvador, passarei 261, ponto para 1, 0, som. Charlie de Eco, aguarde. Opa, Charlie, desconsidero que não foi pus, mas foi o seu nome, garoto. Sim, Charlie de Aguardão. Acho que o Mike está autorizado o cruzamento no final do 0, aguardando o Jabal. Como é que é autorizado o cruzamento da final da 1? Zero, aguarde girar a base. Autorizado o cruzamento, aguarde lá para a base, como é que é? Charlie, já é que deu colagem em pista 1 na 7, autorizado, vento 1-0, velho, 1-5 nosso. 1-6-7-9, Airborne 1-9-0-0, compensa do departamento, seguro da sua mente. Seguro do departamento, girar na 8, thank you. Alpha, Charlie, já autorizado o ingresso na final da 7, aguardando pouso. Alpha, Charlie, já. Acho que o Mike 8 informa o tráfego, já função agora de uma hora, um helicóptero mantendo o setor ali da vertical do shopping em Salvador Norte, tem setor operacional. Acho que o Mike 8 viu uma almofada. Seguinte. Foi, passarei 2231. Passarei 2231, pista na 0, linha MT. Linha MT na 10, 2231. Charlie já é decolado ao 1900, mantendo o pé, autorizado cruzar a final da 28 na vertical da linha monitorada, está utilizando. É para estar livrando a final da 28, Charlie já é autorizado no meu pé, linha litoral. Charlie já é, se tiver consumo, autorizado para seguir direto para o 5. Charlie Angel, autorizado direto para o 5. Alfa Charlie Angel. Eu acho que o Mike Angel ficou hoje pairado na cabeceira do nosso site, autorizado. Vento 1-0-0-0-4-9. Acho que o Mike Ant chegando base, baixado, checado, farol pairado na 1-7, acho que o Mike Ant. Charlie Índia Eco, assume transpõe 0-2-2-4-0-2-2-6, corrija. Canal 0-2-2-6, Charlie Eco. Passarei 2231, informo tráfego, Cirrus, mantendo agora meu pé afastando radial 060, sem interferência na sua decolagem, decolagem pistola 0 cruzado, vento variável, 2 lanças. Decolagem autorizada, sem sucesso, passarei 2231, não. Alfa Charlie, considero o solo 02, chame que o vento alcance. Alfa Charlie. Charlie já achou o controle do presente, 208 maluco, mantenha meu pés, por favor. 208, mantenha meu pés, Charlie já é tudo grato. Xanega 365 ali, mantendo o zero. Então, ali é mantendo o zero, Xanega 2, 365. Xanega Gostaria dos 231, vinculado aos 04, chame 208, meu voo. 108, obrigado, boa tarde. Fecha a linha 355, manter a posição no vida trânsito em cruzamento na roda, vai em seguinte, bom dia, alvo de alívio. Acho que o Mike aí considera o som 0.000 e livrar a parte 4 para o cancelizador. Fecha a linha 355, pistola 0.000 com a gente utilizado, vento 1.20 graus, 0.5 graus. Meu decolagem, 1.3. Xenéria 355, decolada 07, chame controle 20, do seu último voo. 08, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde, pode fazer esse texto, vamos sair da mulher. Azul 4423, pista 0, do seu MNR, decolar. Vento número 0, grau 05. Obrigado, alinhado, decolar 20, mulher, azul 4423. 4433, do colo 10, chame 208 no voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, o Azul 2791 no final de 9 milhas. Azul 2791, reporte Ninja Serra, o time 3076. 17, Ninja Serra, Azul. Bom, 097, ponto de espera 1-0. 1-0-97, condições do colégio imediato? Afirmativo, bom 097. 1-0-97, te considero uma atenção de espera? Atenção de espera, bom 097. Azul 2791, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 20, fono 20, grau 059. Vem mais livre, pouso na Pro 2791, Azul 1017. Flash após a passagem do terreno, final do governo M, Piano 0. Eu gostei, autorizado aqui, Piano 0, voo 097. 7791, Solo Zulu 6, livrou na Action 219. Na Action 219. Bruno 007, pistão 0, decolagem autorizada, 00 grau, 04 nosso. Autorizando a decolagem, voo 097. Boa tarde, são 3155, módulo 0, 10, pronto. 3155, pista 0, autorizado na MT. Ali 1010, tá, 3155. 1097, decolador 18, fechando 208, módulo. 208, até mais tarde. Posições 3155. Então 3155, pista na 0, decolagem autorizada, vento na 00 graus, 039. Vento, livre decolagem, 031. No passo da Austrália e Destination Tax. Só 3155, decolador 21, chame 208, meu voo. 1208, tá 3155. Magno 8, avistado, pistola 0, pouso autorizado no 00 grau, 0 segurança. Livre pouso, pistola 0, sou 69, boy. Salvador, 747-78, pouco esse telefone, que jogo, falou? 747-78, ali é o 00, Azul 698 no solo, os 25, livre na Fox, chama 209. Nossa, 209, boa. Tudo já tá, chama na batalha, Lima e o Fantão. Tá, 4778, pistola 0 do Coragem autorizado, no 20 graus, 039. E Coragem autorizado, 4778. Júnior Fantão, olhar e manter na sede. Tá, 4778, com 227, 208, mais um. Boa tarde, tá, 4778. Victor 4778, decolado 27108. Fontana de colégio autorizado 97, vento 1000 graus, 031. Então, decolado 29, chame do 08, por favor. Charlie, eu vou. 1620, bom, 17. 1620 ali, mantendo o jeito. Número 620, decolagem autorizada, pista na 0, vento 090 graus, 04 horas. Pessoal, decolagem 0 pro gol. Controle, gol no 620. Opa, no 620 do Rio de Janeiro, chama o 08, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Então, 3367, pista na 0, autorizado na decolar, vento 100 graus, 02 horas. A minha decola, pista na 0, 3367. Transfer 367 informando Bird Strike na rotation. Sim, 3367, obrigado pela informação. Chame 208, 18. 120, 18. Salvador, papapapá, Serra, Aquino Índia, boa tarde. Boa tarde, Serra, Aquino Índia, continuo em aproximação, reporte para cancelamento do voo IFR, time 397. Já está cancelado, pouso 97, como é que está vendo, senhor? Vento 080 graus, 04 nós. Ciente, Serra, Aquino Índia. Estamos já bravo. Altímetro 097, tráfego do novo estado, mantenha o setor, inicialmente o setor da SEASA, aguardando a autorização para seguir para Imar. Vítio, eu estou indo para Imar, já. Ciente, tráfego Bravo é 40, girando base da 107, reporte visual para o tráfego. Serra aqui no Índio, autorizado a girar base da 107, chame na final, trem checado, Serra aqui no Índio. Base pela direita autorizado, chama final, trem checado, Serra aqui no Índio. Como traz o helicóptero, o Robson 44 mantendo a SEASA agora 500 pés. Serra Aquino Índia ciente. Nós estamos à vista com um helicóptero aqui, porém ciente do tráfego. Mantém 500 pés na SEASA, inicialmente não deve interferir com a sua base, não é, Sante? Oh, capa, obrigado. Salvador, boa tarde, Lula, no 69, ponto espera no 0, pronto. Lula, no 69, mantém o ponto espera, pista no 0, tá, em 3 casas, uma colisão com pássaro, está sendo feita a vistoria. Até fazer o número dela. Está visual com o tráfego, senhor? Estamos jogando? Autorizado para seguir a retaguarda sem interferência com o tráfego, é posto na IMA controlada, estamos jogando. Altímetro 1010, corrijo. Vento aqui 1000 graus, 049. Base para final, baixado, checado, Serra Aquino Índia. Serra Aquino Índia, pouso autorizado na 7, vento 100 graus, 04 nós. Pouso autorizado na 7, Serra Aquino Índia. Aos 4 meses você atinge, foi com esse voo. Outro ponto de espero, vai fazer a estação dessa pista? Assim, o nome da zero, está sendo feito já. É, a Renato da Tan reportou coisa na rolagem, está vindo no sentido 2810. Estamos de bravo, boa noite. Córrego 199. Possível. E mais ou menos na lateral esquerda, na cabeceira da PC10, dá uma graça ali bem próxima, mais ou menos 200 metros de, da, em relação à cabeceira. Ok, mas essa aqui que o senhor está vivo ou está morto? Não, ela está viva, está lá paradinha. Ah, tá. Achei que fosse o corpo da que foi corrigido. Obrigado. Vou pedir para a senhora dar um verificado aí.